Positivo, não interferirá na vida, Brown. 5728, decolagem autorizada, 50 graus, 5 nós. Tente iniciar 5728. Limpo 01 na final da 10. Aguardando somente pista livre, 01. Afirmativo, 01. Pode prosseguir até a vertical de Laura aqui para contato visual da torre, porque senão não vou ter contato visual com a aeronave. Positivo, a torre pediu para o Tami Jabral manter a vertical de buraquinho, estava mantendo. Agora está visual com o objeto decolado. Deve estar visual com a torre agora, Tami Jabral. Olimpo 01, livre toque arremetida pista 10, 030 graus, 5 nós. Pois 01, livre toque arremetida da 10. 5728 Web aos 22, 1208, boa viagem. 208, boa. O Bravo Kiluís, que está livre de girar a base para a final 17, aguardando a autorização para toque remexida. Seu Vigia Bravo está na vertical do atacador, atacarejo, senhor, a estrada do coco. Pode prosseguir até a vertical do Través Norte da Torre, o Tangue de Bravo. Través Norte da Torre, Vigia Bravo. 7-2-0. Positivo, está ciente do tráfego, Tami Jabral. E 6721, após etapa, e desça 2000 pés, o ajuste 10 no 6. Reporte localizador pista 10. Ok, após etapa. Prossegue Zona 2000, 1016, formando estabilizada, X-Ray, CF2. Tá livre, prosseguir direto para o pátio 3, o vento 050 graus com 5 nós, então ainda bravo. 050 com 5, até a nova decolagem do avião da FAB, então ainda bravo, vai para o pátio 3. 1777, alinhando e mantendo 0. Direita, corredor axé, mantendo mil pés até o farol da barra, liberação do controle. Aciona o transponder do Quebec Serra, transponder padrão 0123, controle 120, 8, 218, 6. Ingresse perna do vento da pista 10, mantenha 1500 pés. Direção perna do vento para 1500 pés, ali por 01. Serra, qual é a pessoa da porta? 806, ajusta no 0 no 6, tem um bom voo e bom dia, o Clica Beck Serra. Eu poderia informar a localidade do pátio 3, senhor, daqui da onde eu estou agora? É a minha esquerda ou a minha direita? Pode prosseguir até o pátio 3, o Tangue de Abraão, já estou visual, 0509, nós, reporte controlado no pátio 3. Positivo, eu vou estar controlado no 3, de Abraão. Kilo Quebec Sierra, pátio 5, livre acionamento, chame para o táxi. Matrícula 7 da Gol, 030 graus, 5 nós, decolagem autorizada. 1777, decolagem autorizada. Afirmo, decolagem autorizada, 050 graus, 5 nós. Ok, iniciando decolagem da 10, 1777. Na perna do vento, 1500. Sim, Olimpo 01, prolongue a perna do vento, aguardando para girar a base. Prolongando a perna do vento, 01. Bravo Kilo Whisky, toque arremete aos 26, ingressa perna contra o vento da pista 10, mantendo 1000 pés, aguardando instruções. O Bravo Kilo Whisky. Gol 1777 aos 26, 128, boa viagem. Obrigado, bom dia, 1777. Olimpo 01, no giro base, final 90, reporte final para toque arremetida 01. Olimpo 01, girando base, reporte oral final para toque arremetida. Vitor Mike Quebec, torre Salvador, Papatanga, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, rotatória, aguardando instruções, mantendo espera. Rotatória, aguardando espera, está visual com Olimpo, girando base, final 90, Quebec. Gente, mantenha, rotatória, espera 1500 pés, o Vitor Mike Quebec. Rotatória, espera 1500 pés, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, desça para 1000 pés, mantenha espera na rotatória. 1000 pés, mantenha espera na rotatória, Vitor Mike Quebec. Ele está confirmando, pediu abatimento para o Tanguinha Bravo? Confirme, confirmo. Confirme, o Tanguinha Bravo. Hoje sim, Tanguinha Bravo. Confirme, o Tanguinha Bravo. A torre pediu abastecimento pro Tanguinha Bravo? Não foi entendido, confirme. O Tanguinha Bravo solicita abastecimento do Pátio 3, senhor, da BR Aviation. Tente. O Bravo que Luiz que efetou 360 pela direita, reporte nova perna contra o vento. Cada 1-0 para a curva direita, transponder 5571, controle 1208, azul 4463. Estou confirmando a subida da Euleda após Ilhéus, ok? Da Euleda após Ilhéus, azul 4463. Correto, portão 1, chame pronto, pushback, azul 4463. Pistão 0, 050 graus, 5 nós. Tempo 01, no livre toque emitido. Tem um Airbus 330 da TAM, libera o setor de pushback, portão 01, após, em coordenação com a equipe, está livre, chame táxi, azul 4463. Confirme, após o pushback da TAM, você completa a autoridade do nosso quilômetro? Não, o Airbus 330 está ingressando na taxiway índia, o que ele está com a cauda aí impedindo a realização do seu pushback, mas coordenando com a equipe, assim que ele prosseguir o táxi um pouco mais à frente, ele libera o setor para início do seu pushback aqui. Ok, maravilha, está autorizado, então 4463. PES 2109, autorizado, chame estabilizado. 3216. Controle Salvador Azul 4076, informação 90. Que prossegue final da 17, agora vocês para pouso. Prossegue final 17, vai dando treinamento para pouso, fica mais também. Porque o Luiz que voe para o Itapuã, reporte para o Itapuã. Bravo que o Luiz que suba para 1500 pés. Na 3191 na Lima tem cabeceira 1-0. Mantenha proa, suba para 1500 pés. Após curva esquerda, reposta pernas no vento. 01, mantendo a proa e subindo para 1500. 1500, após curva esquerda e reposta pernas do vento. Curva na esquerda, reposta na curva do vento, limpo 01. Sente bravo que o Luiz que efetua esperando para o Itapuã. Então 3191 autorizado a decolagem, pistão 90, vento 010 grau 042. Mike Jet Romeu, prossiga. Pelo cabeça terra, mantenha ponto espera do 17. Curta 17, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, informo um P3 da Força Aérea, mantendo 1500 pés na perna do vento, autorizado pouso, pistão 17, vento 040 graus, 042. autorizado pouso no 7, visual, Victor Mike, que é bem corando. Decolando da pista 17, com curva à direita após a decolagem, ingressando no litoral sul, aguardando autorização de controle. Corredor axé, inicialmente. Aciona 01, 15, controle 120, decima 8, torre 118, 6. Flat LF, chame torre 118, decima 6. Desculpe, meia, daqui a pouco, obrigado. Informo o Minuan fazendo pouso na pista 17, na esfera da contato. É, Olimpo 01 no visual. Olimpo 01, devido à sequência para pouso na 10, efetuando 360, reporte reinterceptando perna do vento da 10. 01 realizando 360 e reportará reinterceptando. Olimpo 01, efetuando 360 pela direita. 360 pela direita, 01. Jet Romeo, Oliveira, Sandra, Sam, Tom, Prata. 94, ponto, perdão, 0, pronto. 3191, decolado 32, sem controle, 120, decima 8. 208, boa. Objeto 6721, ajuste altimetro no 0, no meia, reporte baixado, travado. Baixado e travado, visual com campo, final da 10, 6721. Objeto 6721, autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 04 nós. Livro de pouso, cabeceira 10, 621. Vitor Mike, Quebec, solo, 32, autorizado, backtrack, ajuste na frequência livre. Objeto 6721, informo o Charlie 150 a 1500 pés fazendo espera no farol de Itapuã. E um P3 da Força Aérea reinterceptando perna do vento, não interferirá com o seu tráfego. Gente, 6721. Com 754, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte localizador, pista 10. 2016, reporta localizador 10 do Gol 732, no localizador. 732, no meio, complete LS, chame torre 186. 86. Azul 4076, desça nível 050. 050-4076. Meia, número 2 para pouso. Afirmativo. Quebec. Reinterceptando perna do vento. Ciente, Olimpo 01, prolongue perna do vento, aguarde para girar a base. Prolongar a perna do vento, Olimpo 01. Sua velocidade. 240, iniciando a redução. Presidente. 3216, informa o P3 da Força Aérea, à sua esquerda, a 1500 pés. Eu tenho a vista. Olimpo 01, no visual com o Airbus 320 na final do 10. Afirmativo. Gente, após ultrapassar o tráfego autorizado de base, reporte final do 17. Correção, final do 10. Após o tráfego, interceptará a final e acusará o Olimpo 01. Objeto 6721, solo 35, livre direita, semisolo. 121, décimo 9. Direito 219, vai chamar. Meia, após ETAP, desça 2000 pés, ajuste 10 no meia, reporte localizador pista 10, reduza para 210 nós. Após ETAP, 2100 no meia, autorizado localizador 10, reduzindo 210 nós, 4076. Salô, Salvador, o azul 4463. CLD 119, alterna Salvador, autonomia 0220, para o táxi. Ninguém. meia alfa, com temperatura 808 meia, ajuste no 0 no meia, bom voo e bom dia, azul 4463. Índia Alfa, DJ Bravo confirmando, quando autorizado ponto de espera, chama a torre 198 decimal 6, do 4463, bem negativo Bravo, ok? Índia e Alfa, na Alfa, antes do ponto de espera na Alfa, já chama a torre 208 6, ok? Ok, então Índia e Alfa, ponto de espera, chama a torre 286, do 4463, obrigado. Solo Web 6721, livrou, tá na sua escuta. Bom dia, Web 6721, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, mantém antes da Juliette para ingresso, 6721, senhor. 230. Passarei 2230, boa tarde, pro Diamant, para a chegada Amanda, desse nível 080. Amanda para 80, 2230. Tempo 01 na final, encontrei baixa travada visual com o avião pousando na pista. Olimpo 01 ciente, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização, Olimpo 01. Solo Guardião 02. Guardião 02, solo do solo 37, chame controle 120, decimal 8. 1208. Mike Juliette Romeu. Santos 216, solo 37, livre direita, chame solo, 121, décimo 9. Direita, 29, 3216. Dor de candeias, reporte para o regresso. Reporta para a cor, regresso 02. Firmo, Mike Juliette Romeu, entendi, irei coordenar com o controle. Correio céu, 0994. 4, WebM721, aguarde apenas a liberação do Embraer da Azul. Pode ingressar aguardando a liberação do mesmo, ok? Portão 04. Ok, portão 04, aguardando. Aguardando o azul, Web 6721. Alvador, boa tarde, tá 3216, pronto. Boa tarde, tá 3216, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 3216. Salvador 6740, autorização Guarulhos. Tempo 01, no solo 39, utilizando liberação, estaciona a frequência livre. Tá guardando, acho que apagou. Um Bravo, um Highlander decolando da 17, vai manter 1000 pés na pro do corredor Axé. Bravo que Luiz copiou a torre. Guarulhos. É o 6741, aguarde cobra Guarulhos, 340. 41, aguardar. 01 na escuta da torre. 01 na escuta, levando a pista. 500 ilhas de manobras. Tá com 71 a bordo, 4 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. 071 na bordo? 71 na bordo. 094, copiou a torre. Agora sim, a senhora chamou 3894. Tá 8094, autorizado decolagem, pistão 10, vento variável, decolagem imediata. Decolagem, tá 8094. Juliette Romeu, mantém a posição. Torre Gol 754, final de 3 minutos. Gol no 754, ajuste de altímetro no 0 no meia, reporte baixado travado. Já está embaixo travado. Lá. 754, continuando a aproximação, informa um possível ser turbulência do Airbus 330 decolando no 0. 7754. 330, desça para o nível 050, chegada a mão. zero na mão, 320. Quatro 3216, confirme da visual esquerda com a TR da TRIP na saída do Pat 3. Repassagem ao tráfego após ingresso da via Juliette, portão 02, o da 3216. Estou fazendo análise, prossegue portão 02, 3216. Web 6741, cópia. Prossiga. Web 6741, Guarulhos 340 autorizado, aerovia fez Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu. Após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota do plano. Decolada 10 com curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge, aciona 5002, controle 120, decimal 8. Zulu 4463, mantém posição. Max S. Romeu, autorizado decolagem com proa noroeste. Informo um Embraer 190 na final do 10. Vento 090, grau 032. Vai chamar. Tem final do ano zero, baixado travado. Azul 4076, 18 metros no 0 no 6. Continua a aproximação, informa o Robson 44, decolando da 107. Comprou a noroeste, não interfere no seu tráfego. Excelente, 4076. 130 milhas do bairro de Salvador, após prossegue no 045, visual direto, decola da 17 com curva à direita após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor após direto, aciona 5535, controle 120, decimal 8. Transponder, eu não recebo seu código. Acionado 0195, está com 400 pés, pro de Candeias, o Max vai chamar. Candeias, o Maxilete Romeu, informo que já temos helicóptero da Polícia Militar naquela localidade. Fique atento ao tráfego, reporte para o regresso, Maxilete Romeu. Tenente do Guardião vai coordenar e ficar atento, Romeu. Toyota 8094, decolando, você escuta. Ciente autorizado, cruzamento da 10, retaguarda do mesmo, reporte final da 17. Sim, ativo, pode voar na proa de Gondos, dá presente, autorizando as 4. Somente Momo. Somente Momo? Inicialmente Momo. Sim, ativo, assim que possível, na proa de Gondos. Inicialmente Momo, obrigado. Passa de 2230, desça 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporte localizador, pistão no 0. 2230. Passarei 2230, desça 2000 pés, ajuste no 0, 15, reporte localizador. Informativo copiado agora, 2095, reporte localizador. Tipo 01 autorizado, cruzamento da 10028, estacionar frequência livre. Tipo 01, cruzando a 10, obrigado. Controle ao papapapá, Mike Gillette Romeu. Prossiga, Mike Gillette Romeu. Autoriza um no meu pé? Um no meu pé, Romeu. Obrigado. 076, solo 44, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, é o parceiro. Bravo que Luiz, autorizado a girar a base pela direita, reporte final do 17. Azul 4463, autorizado decolagem, pistão no 0, vento calmo. Autorizado decolagem no 0, Azul 4463, atenção. GT4, destino a Candeias. Helicóptero decolou de Salvador, destino sobrevoa em Candeias, 1000 pés. Sente Bravo que Luiz, que reporte final da 10, da 17. E reporte nessa no retorno. Pro 90 ali, mantém cabeceira 10. Mantém 10, 24 a 0. Ok, sequência livre para coordenação, Mike já te chamando. 2326 UTC, POB 231, ok? Atraso, pela Romeo Alpha e Echo Fox, positivo? Frequência do solo, comandante, bom voo. É. 208, eu sou 4573. 115 da próxima, 115. 115, ciente, através do farol da barra, frequência livre, coordenação, quilo Quebec Sierra. Frequência livre, Sierra. Que o lixo autorizado pouso de chão 7, vento variável. 08. 08, 754. Mike Quebec, Cairoc, 5.000 pés, decolando 7 à direita, corredor axé. Pós caixa prévia, aciona 0161 no padrão 2186, controle 120, decimal 8. Tango Lima, Kilo Bravo, prosseguir. Pro a bordo no pátio 4, Vitor Mike Quebec, altímetro 10, 15615, chama 2186, tem um bom voo e boa tarde. Kilo Bravo, acione o código 0123, inicialmente manter-se em condições visuais. O procedimento ILS X-Ray da pistão no zero. Traffic Link, Solas 47, autorizado backtrack, ao estacionar a frequência livre, parte 4. Localizador 2230, passarei. Passarei 2230, complete final ILS, chame torre 186. Vai completar 186, obrigado, irmão travado. Boa tarde, 2230, passarido. Passarido 2230, ajuste altímetro no 015, reforço baixado, travado. Vai, bota. Tríptico 490, só decolada 48, semicontrole 120, decimal 8. 308, 5490. 8094. Firmo, passam 50 agora, 8094, mantém a escuta do controle. Salvador, boa tarde, Papa Romeo Sierra, Papa Juliette. Papa Romeo Sierra, Papa Juliette, chegada a Bonf, desça nível 050. Bonf para 050, Sierra, Papa Juliette. Controle TRIP 5490. TRIP 5490, contato radar, saída Momo. Saída Momo, libera da rendição TRIP 5490. Suba dar presente para o 200 na Momo. 5490. TAN 38, correção TAN 8094, chame Centro Recife na frequência 12685, alterno 25, decimal 45. 685, decimal 45, de táxi. Guarda um táxi, galera. Correio agora 1862, para o decolar da presente, está presente, ou... Táxi até cabeceiro no zero, o ajuste é no zero no cinco, então morro e boa tarde, Tangue de Bravo. Boa tarde, bom trabalho, vai chamar a torre, Tangue de Bravo. Posição. Prossiga, Tangue de Bravo. Autoriza acionamento no passo 3 com Tangue de Bravo, destino Serra Novembro, Serra Novembro, tá? Autorizado, Tangue de Bravo. Vai iniciar aí, vai iniciar o Tangue de Bravo. Chega, 5490. Libera da restrição, TRIP 5490. Sem restrição, suba ao 200, 200. 5490. Chega, Mike, off mic. Na interseção do 17. Eficiente, ingressa pelo farol da barra e linha do litoral.